Ribeiro. Quem aí vai querer ser minha nega aqui hoje? Assim, ó. Eu sei que você sofreu demais, sabe que eu não fui capaz, mais. Aquele sonho que era meu, descobri não era seu, era eu. E aí? Não deu certo quanto a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Um volta e vem viver, joga a mão no céu e canta assim. Vai. Não deixa ficar junto, vem na mar, vem cá. Eu já tava arrumando a minha vida, mas tô doido. Sei você sofreu demais, sabe que eu não fui capaz, mais. Aquele sonho que era meu, desculpe, não era seu, era meu. E aí? Não deu certo quanto a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver, joga na palma da mão que eu quero ouvir. Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Joga a palma da mão assim, ah! E canta assim, Brasil. Nega, se encaixa, tu vem me amar. Eu já tava arrumando a minha vida, mas tô doido. Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Pronto pra te amar. Eu tô pronto pra amar vocês, minhas negas. Yeah.